E a deu contra Jacó, como labareda de fogo que consome em redor. Armou seu arco como inimigo, firmou a sua destra como adversário, e matou tudo o que era formoso à vista, derramou a sua indignação como fogo na tenda da filha de Sião. Tornou-se o Senhor como inimigo, devorou a Israel, devorou a todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas, e multiplicou na filha de Judá a lamentação e a tristeza. E arrancou o seu tabernáculo com violência, como se fosse a de uma horta, destruiu o lugar da sua congregação, o Senhor, em Sião, pôs em esquecimento a festa solene e o sábado, e na indignação da sua ira rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Rejeitou o Senhor o seu altar, detestou o seu santuário, entregou na mão do inimigo os muros dos seus palácios, deram gritos na casa do Senhor, como em dia de festa solene. Intentou o Senhor destruir o muro da filha de Sião, estendeu o cordel sobre ele, não retirou a sua mão destruidora, fez gemer o antemuro e o muro, estão eles juntamente enfraquecidos. As suas portas caíram por terra, ele destruiu e quebrou os seus ferrolhos, o seu rei e os seus príncipes estão entre os gentios, onde não há lei, nem os seus profetas acham visão alguma do Senhor. Estão sentados na terra, silenciosos, os anciãos da filha de Sião, lançam pó sobre as suas cabeças, cingiram sacos, as virgens de Jerusalém abaixam as suas cabeças até a terra. Já se consumiram os meus olhos com lágrimas, turbadas estão as minhas entranhas, o meu fígado se derramou pela terra por causa do quebrantamento da filha do meu povo, pois desfalecem o menino e a criança de peito pelas ruas da cidade. Ao desfalecerem, como feridos, pelas ruas da cidade, ao exalarem as suas almas no regaço de suas mães, perguntam a elas, onde está o trigo e o vinho? Que testemunho te trarei? A quem te compararei, ó filha de Jerusalém? A quem te assemelharei, para te consolar, ó virgem filha de Sião? Porque grande como o mar é a tua quebradura, quem te sarará? Os teus profetas viram para ti, vaidade e loucura, e não manifestaram a tua maldade, para impedirem o teu cativeiro, mas viram para ti cargas vãs e motivos de expulsão. Todos os que passam pelo caminho batem palmas, assobiam e mineiam as suas cabeças sobre a filha de Jerusalém, dizendo, esta cidade que denominavam, perfeita em formosura, gozo de toda a terra. Todos os teus inimigos abrem as suas bocas contra ti, assobiam, e rangem os dentes, dizem, devoramo-la, certamente este é o dia que esperávamos, achamo-lo, vimo-lo. Fez o Senhor o que intentou, cumpriu a sua palavra, que ordenou desde os dias da antiguidade, derrubou, e não se apiedou, fez que o inimigo se alegrasse por tua causa, exaltou o poder dos teus adversários. O coração deles clamou ao Senhor, ó muralha da filha de Sião, corram as tuas lágrimas como um ribeiro, de dia e de noite, não te des descanso, nem parem as meninas de teus olhos. Levanta-te, clama de noite no princípio das vigias, derrama o teu coração como águas diante da presença do Senhor, levanta a ele as tuas mãos, pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Vê, ó Senhor, e considera quem fizeste assim. Hão de comer as mulheres o fruto de si mesmas, as crianças que trazem nos braços. O matar-se-á no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta. Jazem por terra pelas ruas o moço e o velho, as minhas virgens e os meus jovens vieram a cair à espada. Tu os mataste no dia da tua ira, mataste e não te apredaste. Convocaste os meus temores em redor como num dia de solenidade. Não houve no dia da ira do Senhor quem escapasse, ou ficasse. Aqueles que eu trouxe nas mãos e sustentei, o meu inimigo os consumiu. Capítulo 3. Eu sou aquele homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras fez virar e revirar a sua mão contra mim o dia todo. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrou os meus ossos. Edificou contra mim, e me cercou de fel e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos é muito. Cercou-me de uma sebe, e não posso sair, agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Fez-se-me como urso de emboscada, um leão em esconderijos. Desviou os meus caminhos, e fez-me em pedaços, deixou-me assolado. Armou seu arco, e me pôs como alvo a flecha. Fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia,